Pois bem, é aquela situação, né? Às vezes a humanidade, ela enfrenta tantos problemas, tantas situações, e muitos não conseguem ali, né, numa linguagem bem simples, segurar a onda. Então, as pessoas terminam sofrendo, adoecendo, e muitas procuram até se matar. E muitas, às vezes, poderiam ter a ajuda de evitar ou de vencer aí essa crise existencial com a ajuda da nossa medicina, com a ajuda aí dos nossos médicos, dos nossos psicólogos, mas às vezes não consegue chegar lá. Inclusive aqui no nosso país, nós temos aquelas famílias, né, que estão aí seguradas aí nos planos de saúde, ou seja, na saúde suplementar, que às vezes também desconhecem, essas famílias desconhecem os seus direitos. Então, justamente para poder levar mais informações para você nesse sentido, é que nós convidamos, está conosco agora ao telefone, a advogada, a doutora Gabriela Guerra, ela que é advogada especializada no direito do consumidor, mais especificamente na área de saúde. Doutora Gabriela, bom dia, obrigado pela atenção, tá bem? Bom dia, Walter. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada, senhora. Então, conta para nós, doutora Gabriela. Quer dizer, então, que no plano de saúde não fica muito claro ali que quem está nesse seguro deste plano pode buscar aí certas especialidades, a exemplo da psicologia. Enfim, é importante que a pessoa conheça realmente os seus direitos e às vezes tem um direito, mas às vezes não busca porque desconhece, doutora Gabriela. Exatamente. Eu acredito que a maioria dos consumidores até saibam que tem direito à psicoterapia, à psicologia, coberto pelo plano. O problema é que o plano limita as sessões de forma abusiva. Eles dizem que pode, em alguns casos, 12 sessões por ano ou 40 sessões por ano. Só que, infelizmente, quando uma pessoa está em tratamento, não serão 12 sessões que vai ajudar aquele paciente, 12 sessões ao ano. A pessoa normalmente precisa ir de uma sessão por semana. Então, nessas situações, é que os planos cometem essa abusividade, porque eles se limitam àquilo que é o rol da ANS, só que o rol da ANS é o mínimo obrigatório. Só que se o paciente está em tratamento, necessita de atendimento de psicologia, psicoterapia, o que tem que ficar destacado é que, através de um relatório médico mostrando a necessidade da continuidade de sessões, o plano deve cobrir, né? Caso o plano não cubra, é só limitado àquelas 12 sessões, aí a pessoa tem o direito de procurar a justiça para conseguir que essas outras sessões sejam cobertas no convênio. Doutora Gabriela, vamos fazer o seguinte, é que o nosso sinal está comprometido e é importante, né, que a senhora está nos trazendo, é importante que chegue de forma bem clara aí para o nosso ouvinte, a ligação não está boa, ela já está falando com a nossa produção e claro, vamos refazer aí o contato, vamos refazer a ligação para que possamos ter aí, né, porque está sendo muito clara aí essa explicação, mas só que a qualidade do sinal não está boa. Então, por isso, vamos procurar e refazer. Mas que história é essa, né? Quer dizer, então, que a pessoa chega num plano de saúde, olha, quer dizer, tem, né, a recomendação, 30 sessões de fisioterapia. Aí o plano, não, só pode 10. Mas o médico está pedindo 30. Não, mas só pode 10. Aqui a nossa regra é essa. É brincadeira o negócio. A sessão com a psicóloga, o médico pediu ali 5 sessões. Não, só pode uma. Ah, esse negócio de regular. Mas, doutora Gabriela, quer dizer então que essa questão do plano regular a quantidade de sessões, tanto no campo da psicoterapia, da psicologia, da terapia, quer dizer então que isso é irregular? Exatamente. Assim, a ANS, ela determina o mínimo, só que se o paciente necessita de mais sessões, através de um relatório médico, é obrigação do convênio cobrir, até porque o plano de saúde, qual que é o objetivo? É garantir a saúde. Então, a pessoa não pode limitar aquele tratamento, o plano não pode limitar um tratamento. Então, nessas situações, se o plano está limitando a 12, 40 sessões anuais para aquele tratamento específico, o paciente tem direito de entrar na justiça para poder ter todas as sessões cobertas, todas as sessões que o paciente necessitar durante o ano, coberto pelo plano de saúde. E se, no caso, não tiver um médico credenciado, capacitado para aquela especialidade que o paciente necessita, a pessoa pode procurar um plano, um médico particular, e que vai ter obrigatoriamente o reembolso integral. E nós já tivemos o absurdo aqui no país, não sei se está corrigido, se ainda acontece, plano limitando a permanência e internação de paciente em unidade de terapia intensiva, né, doutora Gabriela? Exatamente, mas graças a Deus tivemos uma vitória aí, não é tão recente, mas é do ano de 2013, do STJ, que já determinou que isso já virou uma coisa julgada, né? Então aquilo que já foi decidido tantas vezes que já virou uma decisão unânime e que tem outro caráter revogatório. Então não, o plano de saúde não pode limitar dias de internação. Já, o STJ já decidiu dessa forma e eles têm que obedecer isso. Cabe até dando moral, viu, Walter, em algumas situações. Ah, é, doutora? Com certeza. Já é determinação, limitou a internação, pode entrar com ação pedindo uma liminar. A liminar, inclusive, sai no mesmo dia para o paciente não ter essa preocupação, conseguir continuar no hospital e, em certas situações, se a pressão está muito grande do paciente, começar a ser cobrado pelo hospital, ou então eles estão querendo tirar a pessoa do hospital, cabe até dando moral, nesse caso aí, contra o plano e contra o hospital. As sessões de hemodiálise, também se enfrenta esse tipo de situação de limitar o número de sessões, alguma coisa nesse sentido, ou não? Ou não chegou ao conhecimento da senhora ainda, doutora Gabriela? Olha, eu tenho casos aqui que os planos de saúde, que eu mais enfrento assim com os meus clientes, é pessoas que precisam fazer hemodiálise, mas o plano de saúde só quer autorizar se a pessoa se internar, né? De caráter ambulatorial, aí eles querem limitar. Mas se a pessoa se internar, aí o plano cobre todas as sessões. Só que é inviável, né? Normalmente a pessoa faz sessões de hemodiálise 3 vezes por semana. Ela vai ficar internada, sei lá por quanto tempo, só para realizar aquelas sessões que duram 2, 3 horas e depois fica internada no hospital sem qualquer razão. Acaba sendo mais custoso para o plano de saúde, mas algumas vezes eles dizem que só liberam hemodiálise se a pessoa estiver internada. Tá, e aí, como é que fica se são só 3 dias na semana, a pessoa tem que ficar internada para passar pelas sessões, tem que judicializar a justiça com esse ponto também, doutora Gabriela? Infelizmente sim, eu acho um absurdo uma pessoa já estar doente ter que brigar na justiça para fazer valer os seus direitos, mas essa é a realidade, né? Tem que entrar com a ação, principalmente nessas situações de emergência, não dá para procurar PROCON, porque a solução não é tão imediata, tem que procurar o judiciário de pequenas causas ou a justiça comum junto com o seu advogado para conseguir, normalmente em 24 a 48 horas já sai uma determinação judicial para conseguir que essas hemodiálises sejam feitas em caráter ambulatorial. É brincadeira. Agora, nessas questões da regular do número de sessões, vamos supor que uma pessoa esteja desinformada e acaba acreditando no plano, né, que limita ali a quantidade de sessões, mas o médico diz que tem que continuar com a sessão e a pessoa paga pelo excesso das sessões. Quer dizer, a pessoa que já pagou e agora tomando conhecimento de que a justiça ampara, ou seja, não existe esse negócio de limitar, ela pode requerer aí o que ela já pagou ao plano, ou, aliás, já pagou e cobrar do plano por isso, doutora Gabriela? Sim, ela tem direito, o Código de Defesa do Consumidor determina que ela pode brigar pelos seus direitos pelos últimos 5 anos, né? Então, existe a possibilidade dela entrar com uma ação solicitando reembolso. E se, no caso, precisar de mais sessões, dá para pedir liminarmente as próximas sessões e, durante o decorrer do processo, vai ser avaliado e depois esse reembolso é feito no final do processo. O reembolso não é algo rápido, mas se a pessoa tiver esse direito, né, conseguir demonstrar que era necessário mais sessões do que a limitação dada pelo plano, no fim do processo ela vai receber esse reembolso e corrigido. Agora, como é que está essa situação, doutora Gabriela, daquele segurado do plano que já há tempos, né, faz um tratamento com um especialista no campo da medicina, quer dizer, pelo plano? Aí, ultimamente, muita gente tem sido surpreendida com essa pessoa, esse profissional que não atende mais pelo plano, ou que o plano não tem mais convênio com esse profissional. E a pessoa acaba até mesmo sentindo aí um baque, sei lá, algum efeito no seu psicológico, será que vai mudar, vai ter que buscar um outro profissional até formar aquele grau de confiança, né, entre o profissional com o paciente, paciente com o profissional, leva-se um tempo, enfim, como é que está essa questão, essa discussão, doutora Gabriela? Olha, normalmente, Walter, a opção acaba sendo mais do médico do que do plano, né? Porque o reembolso de consultas é tão baixo que o médico acaba ficando insatisfeito e se descredencia. Nessas situações, não tem muito o que fazer a não ser ou a pessoa continua com esse médico e se submete aos limites de reembolso do plano. Então, se a consulta é R$150 e o reembolso é só R$70, ela vai ter que só aceitar essa parcial reembolso daquela consulta. Ou, em alguns casos, se não tiver outro médico especializado, é conveniado ao plano, aí ela pode continuar com esse médico e vai ter o reembolso integral. Mas se tiver outro médico credenciado com a mesma especialidade, aí, infelizmente, não tem o que fazer. Porque, normalmente, não é a opção do plano de saúde, e sim do médico. Então é correto, nesse campo que a senhora nos explica, o médico dizer, olha, eu continuo atendendo pelo plano, só que você, paciente, tem que repor a diferença que o plano não me paga. Então isso é correto. Isso, existe essa possibilidade sim, que aí a pessoa vai, na verdade, como funciona? Ela vai pagar o valor integral para o médico e com o recibo ela vai pedir o reembolso para o plano de saúde. Aí o plano de saúde vai reembolsar uma parte na conta do próprio paciente. Existem outras demandas neste campo que, de alguma forma, tem se buscado a justiça para soluções ou questões que administrativamente se resolve, mas que dá um certo trabalho e até mesmo constrangimentos que a senhora esteja enfrentando como profissional da área, doutora Gabriela? Olha, falando de reembolso, o que anda acontecendo muito são reembolsos irrisórios. Por exemplo, uma pessoa faz uma cirurgia e gastou R$20 mil com médicos, desde cirurgião, a anestesista, instrumentador. E recebe, às vezes, R$3 mil de reembolso. E a pessoa não consegue entender qual foi o cálculo elaborado para aquele reembolso tão irrisório, né? Então, dessas situações, existem casos que as pessoas estão entrando na justiça, estão conseguindo 80% a 100% do valor de volta em razão da falta de informação do plano de saúde para esclarecer como são realizados esses cálculos. Então, pela falta de informação do fornecedor, é que eles estão sendo obrigados a reembolsar os honorários médicos integralmente, né? Isso é uma vitória que anda ocorrendo bastante, porque os consumidores eles ficam totalmente de mãos atadas, sem saber quanto vão receber daquilo. Existem até os casos que o plano já manda prévia de reembolso. Nessas situações, ou a pessoa briga antes por não entender e não achar justo aquele valor que vai ser recebido, ou ela simplesmente já não aceita aquele médico e vai procurar um que tenha um reembolso maior. Mas a maioria das vezes, os convênios nem mandam a prévia de reembolso, fazendo com que a falta de informação fique descarada e aí o plano tenha que pagar um valor integral se a pessoa brigar isso na justiça, né? Uhum. Quer dizer, o contrato com um plano de saúde, ele se renova automaticamente ou tem aquela situação em que o plano pode, não vou querer mais esse associado no plano, porque ele adoece muito, dá muita despesa aqui para nós, vamos dar um jeito aqui de não aceitar a renovação do seu contrato. Isso existe ou está fora de cogitação, doutora? Olha, nos contratos antigos, que são aqueles contratos realizados antes da lei dos planos de saúde, ou seja, aqueles realizados até dezembro de 98, são considerados contratos antigos. Nesses contratos existem previsões de reajustes por faixa etária para os idosos, o que hoje em dia é proibido por lei, né? Então, esse era o método que os planos de saúde tinham para expulsar essas pessoas com muitos gastos da sua carteira, reajustando a mensalidade num valor absurdo. E hoje em dia isso já é proibido por lei em razão do estatuto do idoso. Então, pessoas a partir de 60 anos não podem mais sofrer reajuste por faixa etária, né? Como é que eles tentam se esquivar disso? Sim, o contrato é renovado a cada ano, mas eles tentam fazer com que esses planos antigos sofrer um reajuste de 20% para poder se adaptar a essa nova lei. Só que os planos já sofrem reajustes anuais, então eles já estão sendo renovados, né? Então os planos eles tentam de diversas formas excluir essas pessoas do convênio, mas a única forma que pode ser excluída é através de inadimplência ou fraude. Se tiver reajuste abusivo para tentar excluir essa pessoa porque a pessoa vai deixar de pagar o plano, isso é conduta abusiva, a pessoa pode entrar na justiça para reaver o valor da mensalidade. Perfeito. Quer dizer, quem tem algum tipo de dúvida em relação a essa questão, na ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ali tem, aliás, a Agência Nacional de Saúde, ali tem todas as informações, dúvidas que as pessoas podem tirar, doutora Gabriela? Tem bastante informação, tem livretos da ANS que você pode fazer download, mas o mais importante disso é saber que a ANS ela está à disposição. Eu já tentei várias vezes ligar na ANS e todas eu tive sucesso. Fui atendida de forma rápida, tirei a minha dúvida e foi super eficaz. Então é importante saber que a pessoa também pode ligar para o plano, que alguém vai, para o plano não, para a ANS, a pessoa vai atender e vai tirar a dúvida no, na medida do possível. Quer dizer, um depoimento da senhora é importante, né? Ou seja, um alto grau de, enfim, de eficiência, portanto, da ANS, porque às vezes muita gente pensa, ah, serviço público atende mal, mas vamos pelo menos tentar e conhecer o serviço, né, doutora Gabriela? Com certeza. Não sou fã da ANS, mas ela funciona um pouco. Ela é importante, inclusive, o consumidor saber que é muito válido reclamar para a ANS dos planos de saúde, das condutas abusivas, porque só assim a ANS vai conseguir dar uma multa, uma punição administrativa para esse convênio, né? Teve vários casos aí que saíram na mídia, que os planos deixaram de comercializar novos planos para poder regularizar e ficar de acordo com o que a ANS quer para os beneficiários já antigos, né? Então, teve várias punições nesses últimos anos que ocorreram graças à quantidade de reclamação dos consumidores perante os planos. Tá muito bem. Doutora Gabriela Guerra, foi um prazer ter feito essa entrevista com a senhora. Muito obrigado pela atenção. Até uma próxima, doutora Gabriela. O prazer foi meu, Walter. Estou à disposição. Um abraço, bom dia. Bacana, bom dia também. Obrigado.